Sally, le Cinecon retourne. Oi? Como é? O Cinecon está de volta. Nossa, que notícia boa! Mas qual é a do francês? É que o primeiro filme a ser exibido fará uma homenagem à Semana da Francofonia, que celebra a língua francesa. E esse filme é O Pequeno Nicolau, uma comédia dirigida por Laurent Tirard. A história é sobre um garoto que acredita que sua mãe está grávida e que isso atrapalhará a sua vida tranquila, pois com a chegada do bebê ele seria abandonado pelos pais. Vale a pena assistir. Quando será a sessão? Me conta que fiquei animada. A sessão será no domingo, dia 15 de março, às 19 horas, no gramado das Quatro Pilastras, no UFV. Não perca! E lembre-se que a pipoca é de graça. Pode deixar. Domingo, dia 15, no gramado das Quatro Pilastras, às 19 horas. Estarei lá. Ah, mas se chover, a sessão será no auditório da Engenharia Florestal, ok? Ok. Valeu pela dica do cinema. Cinecom. Cinema e cultura para todos. Realização: Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal de Viçosa.